andrecidismoral.com.br. Música nova, bateu um bagulho louco na mente agora, viu, Chavasca? Bateu um bagulho louco na mente, viaje, pô. Porque você sabe que quando chega sexta-feira, é dia de tomar uma, é dia de esbórnia, dia de fazer zoada na casa do vizinho. Então bateu um bagulho louco. Viaje. Hoje é sexta-feira, o bagulho tá embrasado. Já peguei o uísque, liguei a mala do carro. Hoje é sexta-feira, o bagulho tá embrasado, hein? Já peguei o uísque, o lance, o baseado. No final ela é em casa. No final ela é em casa. No final ela é em casa. Que o bagulho fica embrasado. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. É o barulho da bichinha batendo aqui no saco. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. É o barulho da bichinha batendo aqui no saco. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. É o barulho da bichinha batendo aqui no saco. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. Chora viola, que eu gostei dessa porra, viu, velho? Música nova, música nova. Essa foi agora, viu? Maquefume Gravações. Chavasca Gravações. Alô, meu assessor, Washington Luiz. Meu produtor Lucas. Viagem, essa foi agora. Meu irmãozinho Jean Ferraço. Eu sei que você entende das coisas, então quem tá ligado, tá ligado. Fudeu! Quem tá ligado, tá ligado. Fudeu! Deixa eu falar. Hoje é sexta-feira, o bagulho tá embrasado. Já peguei o uísque, o lance, o baseado. Hoje é sexta-feira, o bagulho tá embrasado. Aí vem Chavasca estrondando o som do carro. O final é lá em casa. Hein? O final é lá em casa. O final é lá em casa. Que o bagulho fica embraçado. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. É o barulho da bichinha batendo aqui no saco. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. É o barulho da bichinha batendo aqui no saco. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. É o barulho da bichinha batendo aqui no saco. Taco, taco, taco, taco. Que porra gostosa é essa, velho? Taco, taco, taco. Deixa na viola mais uma vez, pô. Eu gostei dessa porra, viu, velho? Gostei, viu? Gostei, viu? 071-992-37-3732. Nós dois, produções, é, quem tá ligado, tá ligado. Agora imagine essa porra, velho. Tocando lá na barraca da Maura, lá no cantinho das outras, do meu parceiro Mauro. Eita, já tô vendo tudo, véio. Já tô vendo tudo, velho. Hoje é sexta-feira, o bagulho tá embrasado. Eu chamei Choquito, Douglas, Sorriso Safado. Hoje é sexta-feira, o bagulho tá embrasado, hein? Aí vem o Chagas, de menor, e Iago. Que isso? O final é lá em casa, hein? O final é lá em casa. Como é que é? O final é lá em casa. Que o bagulho fica embrasado. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. É o barulho da bichinha batendo aqui no saco. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. É o barulho da bichinha batendo aqui no saco. Taco, taco, taco. Isso, o passo é esse mesmo, o passo é esse mesmo. É, é, nesse esquema mesmo de batendo na mão, já foi. Já foi, é. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. Chora, viola. Chora, viola. Quero ver estralar, viu, Chavasca? Quero ver estralar. Essa é a do verão, gostei, viu? É o barulhinho do amor. É o barulhinho do Juninho Lopes. É o barulhinho do seu final de semana. É o barulhinho que você vai incomodar seu vizinho. Esqueça tudo. Deixa eu falar. Hoje é sexta-feira, o bagulho tá embrasado. Já peguei o uísque, o lance e o baseado. Hoje é sexta-feira, o bagulho tá embrasado. Já peguei o uísque, o lance e o baseado. Hoje é sexta-feira, o bagulho tá embrasado. Que isso, bebê? Aí vem Rauan trazendo os fiados. O final é lá em casa. Hein? O final é lá em casa. Uhum. O final é lá em casa. Que o bagulho fica embrasado. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. É o barulho da bichinha batendo aqui no saco. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. É o barulho da bichinha batendo aqui no saco. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. É o barulho da bichinha batendo aqui no saco. Alô, André Pimenta, meu personal. Meu parceiro Vinha Baianas. É o barulho. E aí? Eu já tô vendo essa porra batendo, velho. Que parada gostosa, velho. Que o bagulho fica embrasado. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. Taco, taco, taco, taco. Eu já tô vendo essa porra batendo, velho. Fudeu! Ei! Taco, taco, taco. Estourou, pô. Pode fazer dívida, já pode fazer dívida. Porque o bagulho fica embrasado. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. É o barulho da bichinha batendo aqui no saco. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. Taco, taco, taco, taco, taco, taco. É o barulho. André Sanches, o mural de Ibicoara.